Ficheiro 48, página 391, capítulo 21, Ressurreição Inconveniente. A minha mente estava ainda ocupada com banqueiros quando o nosso coche parou à frente da residência alugada do Duque, na Rue Sainte-Anne. Era uma casa grande e bonita, com uma via de acesso longa e curva, ladeada de álamos e extensos relevados. Um homem rico, o Duque. Supões que foi o empréstimo que Carlos obteve de Manzetti que serviu para investir em parceria com Saint-Germain? Perguntei. É possível, respondeu Jamie. Calçou as luvas de pele de porco, adequadas a uma visita formal, fazendo uma ligeira careta enquanto alisava o couro apertado sobre o dedo anular, rígido, da sua mão direita. O dinheiro que o pai dele acha que ele está a gastar para se manter em Paris. Então, na verdade, Carlos está a tentar levantar dinheiro para um exército, disse eu, sentindo uma admiração relutante por Carlos Stuart. O coche parou e o lacaio desceu para abrir a porta. Bem, ele ao menos está a tentar levantar dinheiro, corrigiu Jamie, segurando-me na mão para me ajudar a descer. Pelo que sei, quer dinheiro para fugir com Louise de La Tour e com seu filho bastardo. Sacudi a cabeça. Acho que não. Não por aquilo que o mestre Raymond me contou ontem. Além do mais, Louise diz que não o vê desde que ela e Jules. Bem, Jamie deu uma gargalhada irónica. Ao menos ela possui algum senso de honra. Não sei se é esse o motivo, observei, tomando-lhe o braço enquanto subíamos os degraus até à porta. Disse que Carlos ficou tão furioso por ela dormir com o marido que saiu violentamente pela porta fora. E desde então ela não o viu mais. Ele escreve-lhe cartas apaixonadas de vez em quando, jurando que a levará a ela e à criança assim que obtiver o seu lugar de direito no mundo. Mas ela não permite que ele vá vê-la. Tem muito medo de que Jules descubra a verdade. Jamie emitiu um som escocês de desaprovação. Meu Deus, será que nenhum homem está a salvo de ser cornudo? Toquei-lhe levemente no braço. Provavelmente alguns mais do que outros. Achas? Disse ele, mas sorriu para mim. A porta abriu-se de par em par, revelando um mordomo baixo, redondo como um barril, careca, com um uniforme impecável e imensa dignidade. Milord, disse ele, fazendo uma mesura para Jamie, e Milady, os senhores são esperados, por favor, entrem. O Duque era o encantamento em pessoa ao receber-nos na sala de visitas principal. Que disparate, disse ele, descartando as desculpas de Jamie pelos contratempos do jantar. Os franceses são muito melodramáticos, fazem uma tempestade num copo de água por qualquer coisa. Agora, vamos examinar todas essas fascinantes propostas. E talvez a sua adorável esposa gostaria de divertir-se com a leitura de um. Agitou o braço num gesto largo, em direção à parede, deixando em aberto a questão se eu deveria distrair-me a olhar os diversos e enormes quadros, a estante bem provida de livros ou as várias caixas de vidro que guardavam a coleção de caixas de rapé do Duque. Obrigada, murmurei com um sorriso sedutor e deixei os olhos vaguearem pela parede, fingindo estar absorvida com um grande boucher, apresentando a visão de costas de um nu de uma mulher sobejamente bem dotada, sentada numa rocha numa região deserta. Se este era um reflexo do gosto corrente em anatomia feminina, não era de admirar que Jamie parecesse ter o meu rabo em tão alta conta. Ah! Exclamei. Que roupas de enchimento, hein? O quê? Jamie e o Duque, surpreendido, ergueram os olhos do portfólio de papéis de investimento que constituía a razão ostensiva da nossa visita. Não se preocupem comigo, disse eu, abanando a mão graciosamente. Só estou a apreciar arte. Sinto-me profundamente gratificado, milady, disse o Duque educadamente, submergindo nos documentos outra vez. Enquanto isso, Jamie iniciava a tediosa e difícil tarefa que era o verdadeiro objetivo da nossa visita, de extrair discretamente informações que o Duque estivesse disposto a compartilhar connosco, sobre as suas próprias simpatias ou antipatias em relação à causa Stuart. Eu também tinha a minha própria agenda para esta visita. À medida que os homens ficavam cada vez mais imersos nas suas discussões, fui-me afastando em direção à porta, fingindo examinar as prateleiras de livros. Assim que o horizonte estivesse livre, eu pretendia escapar para o corredor e tentar encontrar Alex Randall. Eu já fizera tudo o que me era possível para reparar o mal causado a Mary Hawkins. Qualquer outra iniciativa teria de partir dele. Sob as regras da etiqueta social, ele não podia visitá-la na casa do tio, nem ela podia entrar em contacto com ele. Mas eu poderia facilmente criar uma oportunidade para eles se encontrarem na Rue Tremoulin. A conversa atrás de mim reduzira-se a um murmúrio confidencial. Enfiei a cabeça no corredor e não vi qualquer lacaio por perto. Ainda assim deveria haver algum não muito longe dali. Uma casa daquele tamanho possui dezenas de empregados. Sendo tão grande, eu iria precisar de instruções para localizar a Alexander Randall. Escolhi uma direção qualquer e caminhei ao longo do corredor procurando um criado a quem perguntar. Vi um ligeiro movimento no final do corredor e chamei. Quem quer que fosse, não respondeu. Mas ouvi um furtivo arrastar de pés nas tábuas enceradas. Parecia um comportamento curioso para um empregado. Parei no final do corredor e olhei em redor. Outro corredor estendia-se à direita daquele onde eu estava, alinhado de um lado por portas, do outro por longas janelas que se abriam para o caminho da entrada e para os jardins. A maior parte das portas estava trancada, mas a mais próxima de mim estava ligeiramente aberta. Movendo-me em silêncio, aproximei-me e coloquei o ouvido junto aos lambris. Não ouvindo nada, segurei a maçaneta e audaciosamente abri a porta. O que é que, em nome de Deus, está a fazer aqui? Ah, assustou-me, minha Nossa Senhora, pensei que iria morrer. Mary Hawkins pressionou ambas as mãos contra o corpete do seu vestido. O seu rosto estava lívido e os olhos fundos e arregalados de terror. Não vai, não, disse eu, ao menos que o seu tio descubra que está aqui. Então, provavelmente, irá matá-la. Ou ele sabe? Ela sacudiu a cabeça. Não. Não contei a ninguém. Apanhei uma carruagem pública. Porquê, em nome de Deus? Ela olhou em redor como um coelho assustado à procura de um buraco para se esconder. Mas, não encontrando nenhum, empertigou-se e retesou o maxilar. Eu tinha de encontrar o Alex. Eu tinha de falar com ele. Ver se ele... Ela contorcia as mãos e eu podia ver o que lhe custava proferir as palavras. Não tem importância. Disse eu, resignada. Eu compreendo. Mas o seu tio não entenderá, nem o Duque. Sua Excelência também não sabe que está aqui. Ela sacudiu a cabeça, muda. Muito bem, disse eu, pensando. A primeira coisa que precisamos fazer é... Madame, posso ajudá-la? Mary sobressaltou-se como uma lebre. E eu senti o meu próprio coração saltar desconfortavelmente para o fundo da minha garganta. Malditos lacaios, nunca estavam no lugar certo na hora certa. Não havia nada a fazer agora, exceto enfrentar a situação. Virei para o lacaio que estava parado, rígido como uma vareta de arma de fogo na soleira da porta, com um ar digno e desconfiado. Sim, respondi, com tanta arrogância quanto a consegui reunir assim de repente. Poderia, por favor, avisar o Sr. Alexander Randall de que ele tem visitas? Lamento não poder fazê-lo, madame, disse o lacaio com distanciada formalidade. E por que não? Perguntei. Porque, madame, respondeu, o Sr. Alexander Randall já não trabalha para Sua Excelência. Foi demitido. O lacaio olhou para Mary. Depois baixou o nariz 2 centímetros e endireitou-se o suficiente para dizer: creio que Monsieur Randall embarcou no navio de volta para a Inglaterra. Não, ele não pode ter ido embora, não pode. Mary arremessou-se para a porta e quase colidiu com Jamie, que entrava. Ela estancou um grito sufocado e ele fitou-a perplexo. O que? Começou a dizer. Depois viu-me atrás dela. Ah, estás aí, Sassenach. Arranjei uma desculpa para te vir procurar. Sua Excelência acaba de me dizer que o Alex Randall. Eu sei. Interrompi. Foi-se embora. Não, Marys meu, não. Lançou-se para a porta e já a atravessara antes que um de nós dois pudesse detê-la, os saltos dos sapatos suando no soalho encerado. Que menina tola! Atirei os meus próprios sapatos com pontapés, segurei as saias e saí a zunir atrás dela. Apenas de meias, eu era muito mais rápida do que ela com os seus sapatos de saltos altos. Talvez pudesse alcançá-la antes que colidisse com alguém e fosse apanhada, com o escândalo concomitante que iria envolver. Segui o movimento das suas saias que desapareciam na curva do corredor. O chão, ali, era acarpetado. Se eu não corresse, poderia perdê-la na interseção, incapaz de ouvir, pelo barulho dos seus pés, o caminho que teria tomado. Baixei a cabeça, arremessei-me pela última curva e bati de frente com um homem que vinha na direção contrária. Ele soltou um uf, espantado, quando o atingi em cheio no estômago e segurou-me pelos braços para se manter de pé, enquanto oscilávamos e cambaleávamos juntos. Desculpe-me, comecei por dizer sem fôlego. Pensei que tivesse. Oh, Jesus Roosevelt Cristo, maldição! A minha impressão inicial de que havia encontrado Alexander Randall não durou mais do que a fração do segundo necessária para ver os olhos acima daquela boca finamente cinzelada. A boca era muito parecida com a de Alex, exceto pelas linhas profundas em seu redor. Mas aqueles olhos frios só poderiam pertencer a um único homem. O choque foi tão grande que, por momentos, tudo pareceu paradoxalmente normal. Tive um impulso de pedir desculpas, despachá-lo com uma palmadinha e continuar a minha perseguição, deixando-o esquecido no corredor como apenas um encontro fortuito. As minhas glândulas suprarrenais apressaram-se a dar um jeito nessa impressão, descarregando uma dose tão forte de adrenalina na minha corrente sanguínea que o meu coração contraiu-se como um punho cerrado. Ele próprio recuperara o fôlego agora, juntamente com o seu autocontrolo, momentaneamente estilhaçado. Sinto-me inclinado a concordar com os seus sentimentos, madame. Ainda que não precisamente com o seu modo de expressão. Segurando-me pelos cotovelos, afastou-me um pouco, estreitando os olhos para ver melhor o meu rosto no corredor tomado de sombra. Vi o choque do reconhecimento empalidecer-lhe as feições, quando o meu rosto recaiu sob a luz. Santo Deus, é você? Exclamou. Pensei que estivesse morto, disse eu, puxando os braços, ao tentar livrar-me das mãos de ferro de Jonathan Randall. Ele soltou um dos braços, a fim de esfregar o estômago, analisando-me friamente. As feições delgadas, de traços finos, estavam bronzeadas e saudáveis. Não davam qualquer sinal exterior de terem sido pisadas, 5 meses antes, por 30 bestas de 1/4 de tonelada. Nem sequer a marca de um casco tinha na testa. Novamente, madame, vejo-me a partilhar dos seus sentimentos. Eu estava sob uma interpretação errónea, muito semelhante, em relação ao seu estado de saúde. Provavelmente você é uma bruxa. Afinal de contas, o que é que fez? Transformou-se num lobo? A desconfiada aversão, estampada no seu rosto, misturava-se com um toque de temor supersticioso. Afinal, quando se lança alguém no meio de um bando de lobos, numa fria noite de inverno, espera-se que a pessoa coopere, sendo devorada imediatamente. O suor das próprias mãos e o batimento semelhante a um tambor do meu coração eram testemunhas do efeito perturbador de ver alguém que se considerava seguramente morto surgir de repente à nossa frente. Imaginei que ele também devia estar um pouco nervoso. Gostaria muito de saber, não é verdade? A necessidade de o irritar e de perturbar aquela calma glacial foi a primeira emoção que veio à tona da massa efervescente de sentimentos que explodiram dentro de mim após a visão do rosto dele. Os seus dedos apertaram-me o braço com mais força e os seus lábios reduziram-se a uma linha. Podia ver-lhe a mente a trabalhar, começando a descartar possibilidades. Se não era o seu, de quem era o corpo que os homens de Sir Fletcher tiraram da masmorra? Perguntei, tentando tirar vantagem de qualquer lacuna no seu autocontrole. Uma testemunha descrevera-me a retirada de um boneco de trapos encharcado de sangue, provavelmente Randall, da cena do estouro da boiada que encobrira a fuga de Jamie daquela mesma masmorra. Randall sorriu sem muito humor. Se ele estava tão abalado quanto eu, não o demonstrava. A sua respiração estava apenas um pouco mais acelerada do que o normal e as linhas em torno da boca e dos olhos mais fundas do que eu me lembrava. Mas ele não estava ofegante como um peixe fora de água. Eu estava. Inspirei o máximo de oxigênio que os meus pulmões permitiam e tentei respirar pelo nariz. Era o meu ordenança, Marley. Mas se a senhora não responde às minhas perguntas, por que haveria eu de responder às suas? Olhou-me de cima a baixo, avaliando-me cuidadosamente a aparência. Vestido de seda, ornamentos nos cabelos, joias, pés calçados de meias. Casou com um francês? Perguntou. Sempre achei que fosse uma espia francesa. Quero dizer que o seu novo marido a mantém em melhores condições do que... As palavras morreram-lhe na garganta quando eu ergueu os olhos para ver de quem eram os passos que haviam acabado de entrar no corredor atrás de mim. Se eu quisesse perturbá-lo, essa vontade estaria agora plenamente satisfeita. Nenhum Hamlet no palco jamais reagirá à aparição de um fantasma com terror mais convincente do que eu vi estampado naquele rosto aristocrático. Os dedos, que ainda me agarravam no braço, penetraram mais fundo na minha carne, pelo que senti o impacto do choque que o percorreu como uma descarga elétrica. Eu sabia o que ele vislumbrava atrás de mim e tive medo de me virar. Fez-se um profundo silêncio no corredor, até o restolhar dos galhos do cipreste contra as vidraças pareciam fazer parte daqui a tudo, como o silêncio estrondoso das ondas no fundo do mar. Muito lentamente, desenvencilhei-me da sua mão, que lhe caiu inerte ao lado do corpo. Não havia nenhum ruído atrás de mim, embora eu pudesse ouvir vozes que começavam a elevar-se da sala ao fim do corredor. Rezei para que a porta continuasse fechada e tentei desesperadamente lembrar-me de que armas Jamie dispunha naquela altura. A minha mente ficou vazia. Depois incendiou-se com a visão reconfortante da sua pequena espada, dependurada do cinto num gancho no armário, o reflexo do sol brilhando no cabo esmaltado. Mas ele ainda tinha a adaga, é claro, e a pequena faca que habitualmente carregava na meia. Na verdade, eu tinha a absoluta certeza de que numa situação de emergência até consideraria as mãos nuas perfeitamente adequadas. Na minha atual situação, espremida entre os dois, engoli em seco e virei-me devagar. Ele estava parado, absolutamente imóvel, a não mais de um metro atrás de mim. Um dos altos postigos das janelas abriu-se perto dele e as sombras escuras das agulhas dos ciprestes ondularam sobre ele como água sobre uma rocha submersa. Também não demonstrou mais expressão do que uma rocha. O que quer que vivesse atrás daqueles olhos estava oculto. Estavam abertos, vazios como vidraças, como se a alma que espelhavam já tivesse voado para longe há muito tempo. Ele não falou, mas após um instante estendeu a mão para mim. Ela flutuou aberta no ar e eu finalmente reuni a presença de espírito suficiente para segurar nela. Estava fria e dura, e eu agarrei-me a ela como a uma tábua de salvação. Ele puxou-me para junto de si, pegou-me no braço e virou-me, tudo sem falar ou mudar de expressão. Quando alcançávamos a esquina do corredor, Randall falou atrás de nós. Jamie, disse ele. A voz era rouca de choque e tinha um tom entre incredulidade e súplica. Jamie parou e virou-se para o encarar. O rosto de Randall estava branco como o de um fantasma, com uma pequena mancha vermelha em cada maçã do rosto. Ele retirara a peruca que agarrava nas mãos e o suor emplastrava-lhe os belos cabelos escuros nas têmporas. Não. A voz que soou acima de mim era suave, quase sem expressão. Erguendo os olhos, pude ver que o rosto ainda se igualava à voz, mas uma pulsação rápida, febril, pulsava-lhe no pescoço, e a pequena cicatriz triangular acima do seu colarinho ardia, vermelha de fúria. Chamo-me formalmente Lord Broch Tuarach, disse a suave voz escocesa acima de mim. E além das exigências da formalidade, você nunca mais falará comigo, até que implore pela sua vida na ponta da minha espada. Então poderá chamar o meu nome, porque será a última palavra que dirá. Com uma repentina violência, girou nos calcanhares e o seu exuberante chale de xadrez esvoaçou num movimento amplo, bloqueando uma visão de Randall quando dobramos a esquina do corredor.